Essa é pro amar não dói. Que música linda, ô parceiro. Amar não dói, quem ama cuida. E sabe cantar em casa com a gente? Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você, me apaixonei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. E não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, e não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Me preocupa não, essa dor aí logo passa. RS13 Produções. Diga comigo que será tudo ao vivo. Portal do Arrocha. E agora tá aqui, e mas fiquei sem você, me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Arrocha, né? É que o frio na barriga, o amor que tinha, e não sobrou nada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou, a distância zerou. E não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, essa dor aí logo passa.